Segunda vez na minha vida, quando minha vida se desmoronou, tínhamos então mais 20 anos, mágoas, saudades, desenganos. Lembro-me bem do teu olhar esquisito, quando te olhei surpreso e muito aflito, e uma lágrima dos olhos me rolou. Terceira vez na minha vida, quando minha vida se acabou, ia pela rua amargurado, quando ouvi bem longe chamado. Lembro-me bem que já fugia a meiguice, e do teu olhar agora só a velhice, e uma lágrima dos olhos me rolou. Chorei.